Estamos então de volta na Rádio Boa Nova para falarmos do Carnaval do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. É já amanhã, sexta-feira, dia 24 de Fevereiro, que acontece esta grande realização tão, tão esperada em Oliveira do Hospital, pelo menos pelos pais, os familiares de todas estas crianças que vêm de todo o concelho para dar vida e cor à cidade de Oliveira do Hospital. Artur Abreu já está aqui em estúdio. Artur, olá, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. É já amanhã que acontece esta grande realização, é verdade? É verdade, estamos já em contagem decrescente. Boa tarde, antes de mais, e obrigado por este convite. Estamos já em contagem decrescente para mais uma grande realização deste desfile, que vai ultrapassar os 1.500 figurantes e, portanto, exige toda uma logística, uma organização que já é um pouco exigente. Passo aqui o plenasmo, mas estamos convictos que vai correr bem e está tudo preparado. O tempo também vai ajudar, também tem sido assim todos os anos, o tempo tem dado sempre o seu contributo e esta tem sido sempre um desafio bem superável no que respeita ao tempo. Muita gente envolvida neste carnaval, quer escolas, quer pais, porque esta é uma iniciativa que mobiliza todos. É, toda a comunidade escolar e não só está mobilizada de facto para este desfile, que de alguma forma já deixa a sua marca no calendário dos eventos que decorrem em Oliveira do Hospital, e de facto tem envolvimento de todos. Eu diria que das famílias, os pais, os alunos, esperam já por este desfile quase desde o início do ano. Os professores também se envolvem bastante e é também uma atividade que abraçam com muito carinho, até porque também reconhecem a mais-valia pedagógica deste desfile. Os próprios funcionários da escola vivem muito este evento. E depois temos um conjunto de instituições, umas que participam mesmo no desfile e que estão ligadas à educação, e outras que colaboram, que vão também estar presentes, e portanto eu diria que sim, que todos anseiam já por este e aguardam com expectativa este desfile. Este é um desfile marcado sempre pela cor e pela alegria, e que tem todos os anos sempre um tema associado, ou seja, as escolas são desafiadas a criar fatos e trajes alusivos aquele tema. Este tema, pelo que sei, são as culturas do mundo. Porquê deste tema? O motivo porque foi escolhido este tema tem às vezes a ver com aquelas modalidades habituais de chuva de ideias, de ver várias propostas e depois escolher aquelas que parecem mais interessantes. Durante alguns anos foi prática associar o tema deste desfile ao ano mundial que se comemora nessa altura. Às vezes há anos que não são muito muito óbvios, digamos assim, o tema não é muito óbvio para adaptar, e fomos também variando. De qualquer maneira, eu penso que este tema, mais do que nunca, está hoje muito atual e cai, de facto, muito bem se as pessoas e se aqueles que assistem e que participam no desfile souberem tirar o sumo, digamos, que está inerente a este desfile. E pelo que tem sondado, acha que vão surgir ideias muito criativas? Vão. Eu gostava só de concluir esta ideia, porque eu acho que nós estamos a viver uns tempos em que há muita tendência das comunidades, de alguns países, para se fecharem sobre si próprios, para segregar quem é diferente, e nós temos que perceber que o mundo é diverso, é variado, tem muitos hábitos, tem muitos costumes, tem muitas crenças, e todos têm que conviver, porque todos têm lugar neste planeta. E, de facto, um tema que possa mostrar à comunidade e aos próprios participantes que, de facto, o mundo tem toda esta riqueza e toda esta diversidade, eu acho que é um tema mais do que nunca atual. A forma como, e agora respondendo a essa pergunta, a forma como vão ser abordados. Há muitas escolas que, e bem, e com e com razão, gostam depois de fazer a surpresa e fecham-se muito sobre elas, de escolas e turmas, sobre os temas que vão aparecer. E portanto, há muitas que eu não sei e desconheço. De qualquer maneira, eu sei que vão aparecer muitas turmas com trajes do mundo, dos vários países, dos mais exóticos, dos mais distantes, portanto, trajes de todos os pontos do planeta, e há também alguns que vão pegar em culturas locais, portanto, o mundo português, e pegar nas tradições desses países. O tema presta-se a isso, presta-se a que haja muita variedade, e acho que, mais uma vez, vai ser muito interessante seguir. E por cá, pelo nosso país, há muitas tradições, e sobretudo também porque Portugal também vive muito o carnaval, não é? E há muitas tradições locais relacionadas com o carnaval que podem ser reproduzidas neste grande desfile. Esta é uma iniciativa que já tem muitos anos, Artur, em Oliveira do Hospital. Julgo que já vai para duas décadas. Pelo menos. O primeiro ano que eu dei aulas, dei precisamente nesta, aqui em Oliveira do Hospital e na escola básica, que depois veio a ser a sede do agrupamento para a Garcia de Mascarenhas, e hoje é uma das escolas do agrupamento de escolas do hospital. E eu lembro que na altura, e estou a falar de 1990, fizemos já um desfile com todos os alunos da escola. A escola, portanto, tinha apenas as turmas do 5º e 6º ano, mas teria já mais de, provavelmente, 30, 35 turmas. E já na altura, e não era a primeira vez, se fazia um desfile pelas ruas de Oliveira. E portanto, deste berço, digamos, este desfile foi alargando, primeiro quando se formaram os agrupamentos para as outras escolas, e agora que temos um único para todas as escolas do concelho, uma vez que o território do agrupamento corresponde a outro território do concelho. Mas, de facto, eu lembro-me de participar, e tenho fotografias, de ter participado num desfile em 1990. Não quero dizer que daí para cá não tenha havido um ou outro ano de interregno, mas admito que sim. E, portanto, eu diria que pelo menos na década de 80, talvez há quase 30 anos, terão começado os primeiros desfiles de carnaval. Portanto, desfiles que, entretanto, se foram melhorando e aperfeiçoando até na organização, e que agora são aquilo que são e que fazem literalmente parar a cidade. E amanhã vai ser assim também. É verdade. E o grande salto acabou por ocorrer há 3 anos, porque, de facto, uma atividade tão emblemática tinha sentido chegar a todas as escolas, e se as escolas participantes eram estas do território central do concelho, agora vão das Seixas ao Alvoque das Várzeas, que são as escolas mais a norte e mais a sul que nós temos. Acaba por ser um aspecto positivo desta agregação das escolas em Oliveira do Hospital, porque acabou por se refletir esta união neste carnaval, não é? E será, possivelmente ao longo do ano, o único momento em que todas as escolas estão presentes num mesmo evento. Não é fácil organizar. Pois é, eu ia lhe perguntar como é que é possível toda esta logística, porque é preciso assegurar o transporte de todas estas crianças e os professores. É possível porque temos a colaboração de, antes de mais, da Câmara Municipal, que fornece a maior parte da logística dos transportes, mas há pelo menos mais três instituições que eu já agora gostava de referir, que são os bombeiros voluntários de Oliveira do Hospital e de Lagares da Beira, que também participam nos transportes dos alunos e que nos cedem transportes, motoristas, e portanto sem eles também não seria possível, até porque são autocarros grandes de 50 lugares, mais de 50 lugares, e com duas viagens que cada um faz, estamos a falar já de cerca de 200 alunos que são transportados por eles. E o CERCAV de Alvoque das Várzeas também nos vai ajudar. Este ano estava agora a fazer confusão, que é o Centro Social da Aldeia das 10, que este ano vai marcar presença pela primeira Sim, vez. Sim, eu falei do CERCAV porque o CERCAV vai transportar alunos do agrupamento de escolas. Há outras instituições, como é o Centro Social da Aldeia das 10, o Centro Paroquial e Social do Seixo da Beira, que participam também, trazem também os seus alunos e, portanto, participam também nesta logística dos transportes. Depois é uma questão de montar as peças do puzzle para que estes alunos não cheguem muito tarde, não regressem muito tarde das suas casas. Até porque no período da tarde depois não há aulas, pois não? Sim, nós achamos que não valia a pena haver aulas e, portanto, praticamos o chamado horário duplo da manhã e não vale por duas ou três razões. Para já, os alunos chegam mais cedo às escolas para se prepararem, regressam já muito tarde e, portanto, todo o tempo que estão envolvidos nesta atividade ultrapassa... chega muito próximo das 5 horas. E depois é o cansaço que está associado, eles vão-se trocar de viagem de autocarro e depois dão estas voltas aqui assim pela cidade. E portanto, já também desde há muitos anos que julgamos que é um dia que depois, durante a tarde, é para estarem com os avós, há sempre os avós, não é? Que claro vem... que as escolas continuam naqueles casos das famílias que não podem acolher depois os alunos durante a tarde, a escola garante a guarda, digamos assim, de todos que ficarem nas escolas e, portanto, aí não nos demitimos também das nossas responsabilidades. Muito bem. Este desfile que sai à rua a partir das 11, é esta a hora prevista? É a hora prevista. Mantém-se mais ou menos como em anos anteriores ou houve aqui algum ajustamento? Não, o percurso é o mesmo. Todos os anos tem havido uma queixa, digamos assim, que alguns dos participantes fazem, que é o facto de não se conseguirem ver muito uns aos outros. Verdade. Ou seja, há escolas e há alunos e há participantes que se deslocam a Oliveira, integram o desfile num determinado ponto, desfilam e acabam por não ver o todo. Nós este ano pensámos um bocadinho... tentar encontrar um ponto da cidade onde o desfile se pudesse cruzar, não é muito fácil. Ou subiam e desciam a mesma rua e passavam ali lado a lado, não me parece que seja o melhor. Passar em uma zona onde haja ali 30 ou 40 metros e que possa ver-se, também não é muito fácil. De qualquer maneira, os primeiros participantes começam a chegar à escola cerca das 9h20. Alguns vão ter ali mais de uma hora de espera até começar. E, portanto, há ali também um momento de convívio, de poderem ver, não é? Em que se podem ver, em que podem participar, em que podem apontar os disfarces de uns e de outros. A maior parte acho que vai gostar e usufruir deste momento. Uhum. Isto é um desfile que durará cerca de quê? Uma hora? Uma hora. Normalmente demora uma hora e um quarto. Quer só apontar? Normalmente já toda a gente sabe mais ou menos por onde é que vai passar o desfile. Eu lembro que ano passado eu ia dizer que são 1500 figurantes e, portanto, o desfile é muito comprido. Eu lembro-me que... ou melhor, eu posso dizer quais são os arruamentos e depois digo o que ia dizer. Portanto, ele sai ali da escola, passa e eu vou referir os locais. Os pontos de referência. De referência e pelo qual são normalmente conhecidos, não dizendo especificamente as ruas, mas portanto passa ali ao fundo da chamada rotunda do hospital. Depois na Rotunda do Cavaleiro, e na Rotunda do Cavaleiro sobe toda a rua, chamada Rua das Finanças, até à Câmara Municipal. Depois sobe ali àquela zona do Café Portugal e desce a Rua do Colégio, uhum. Passa ali em frente à Casa da Cultura, vai até junto do Banco BPI, e depois aí vira à esquerda até o antigo Hotel São Paulo e percorre a rua do Hotel, Avenida Amaro da Costa, até à escola do primeiro ciclo, onde termina oficialmente. Depois aí a maior parte dos participantes que... Alguns ficam logo ali, porque é aquela a sua escola. Outros regressam a pé, mas já sem serem em desfile, até à escola número 2. E os alunos e os participantes de fora prosseguem também já sem serem em desfile para a zona traseira daquele bairro, ali junto à zona do Pingo Doce. Há ali umas ruas com pouco movimento e normalmente é aí que os autocarros esperam. Eu ia contar que o ano passado, quando o desfile chegou ali à zona do BPI... ainda era possível ver, junto ali à zona do crédito agrícola, do outro lado, ainda era possível ver o desfile. Portanto, ele dava a volta a todo o quarteirão e não tinha acabado. Verdade, verdade. E eu própria também testemunhei. É, de facto, muito longo. E devo dizer que é um evento de uma grande, de enorme grandeza e que eu própria também aprecio, muito em particular, porque o meu filho também faz parte, devo confessar. Mas mesmo ainda antes disso acontecer, já era um evento que eu apreciava muito, acho que tem muita alegria e pelo facto de atrair muita gente à cidade. Há muita gente, a cidade para, não é? Mesmo os lojistas abandonam as suas lojas para virem para a porta de loja, porque toda a gente quer ver este desfile de carnaval. Eu já notei que mesmo os televisões comerciais, escolas, instituições, acabam por dar ali uma folgazinha aos seus trabalhadores e funcionários para eles poderem vir ver o desfile. E depois tem também, a Liliana falou do facto de estar também envolvida por causa do seu filho. De facto, isto também não era possível fazer sem as famílias. Há um envolvimento enorme das famílias. Os pais têm orgulho em ver os seus filhos desfilar. Tem havido um investimento grande da parte deles em encontrar os fatos mais interessantes, mais bonitos. E portanto, esse é também um agradecimento que urge fazer, que é das famílias. E, claro, depois, as famílias querem ver também o resultado do seu trabalho, não é? E por isso saem também à rua, deslocam-se até ao Oliveira do Hospital. Todos gostam de ver os seus filhos, mas claro, vêm também os filhos dos outros. Filhos dos outros. E vêm todo o desfile. Arthur, percebo que todo o agrupamento está animado, não é? Para esta realização. As expectativas são elevadíssimas, é assim? É assim, e quando digo este é no sentido, este é assim, mais... Bom, eu acho que as coisas não têm que correr mal, não vão correr mal. Este ano... Ou seja, é a ponta sempre que vão correr bem. Não é? Exatamente. Nós ainda não temos essa varinha mágica que nos permite ter o controle do tempo, mas tudo indica. É sempre a grande... Quando tudo o resto está previsto, a única coisa que nós não podemos controlar é o estado do tempo. Mas a propósito, e já agora uma curiosidade, lembro-me, e não quero interromper, mas já agora, não sei se foi o ano passado ou já há 2 anos, há 2 anos, que o meu filho também ia desfilar, e então estava um dia cinzento de chuva, chuva, chuva, e parou de chover. O desfile aconteceu. Exatamente. E no momento em que o desfile terminou, começou a chover. Portanto, os céus abriram-se. Foi isso mesmo. Para o carnaval dos meninos acontecer. E acho que vou recordar esse dia para sempre, porque foi mesmo assim, de manhã chovia imenso, à hora do carnaval arrancar parou de chover e depois foi isso mesmo. A chover. Nós deitámo-nos na quinta-feira, sem ter a certeza se faríamos o desfile. Depois, dado que havia ali previsões de que durante a manhã o tempo se seguraria, nós avançámos. Mas eu lembro-me de estar ali nos cobertos da escola básica número 2, com alunos que já tinham chegado e se estavam a brincar nos cobertos porque ainda estava a pingar, ainda havia ali aquele cacimbo. Exatamente. Depois sim, mas começou o desfile, parou de chover e logo a seguir. E depois voltou a chover. Foi um desfile abençoado. muito bem. Arthur, não sei se interrompi, acho que me queria partilhar outra ideia, mas pronto, só a propósito, as expectativas estão em alta, não é? Quer os diretores da escola, quer professores, funcionários, meninos, pais, sim, estão todos com grandes expectativas. Eu estava-me aqui a lembrar que este ano, isso também mostra às vezes o bichinho que vai ficando e a saudade que vai ficando. Eu penso que será um dos anos. O desfile foi afunilando, digamos assim, ao longo dos anos para os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo. Sim. Mas está também aberto à participação do segundo ciclo. O terceiro já não, mas o segundo ciclo está também aberto. E este será dos anos em que temos mais participação de alunos do segundo ciclo aqui de Oliveira Hospital e também da Ponta das Três Entradas. Ou seja, é um desfile que deixa saudades. Há muitos alunos que participam durante 7 anos, os anos do pré-escolar e do primeiro ciclo, e depois ficam com esta saudade, com este hábito, e quando chegam ali ao quinto e sexto querem participar. Sim, há ainda muitos que o fazem. Porque não é obrigatório, não é? A participação não é obrigatório, até porque há crianças e famílias que até se identificam muito com as tradições do carnaval. Portanto, E tem que ser um momento em que as pessoas participam para se divertir. E claro, quem for contrafeito gosto. Não se vai divertir, portanto não vale a pena estarmos a obrigar, não é? Mas sim, todos participam voluntariamente e a grande maioria vai. Muito bem. Arthur, muito obrigada por ter estado aqui na Rádio Boa Nova a anteciparmos este grande evento, que é o Carnaval do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Amanhã, a partir das 11, as culturas do mundo vão invadir a cidade. Eu já vi o fatinho do meu, porque ajudei a preparar e está giro, e acredito que todos estejam muito bonitos, e o que importa é mesmo a participação, não é? É, mas vai ser um momento, como disse, de muita luz, muita alegria e muita aprendizagem. Muito bem. Artur, muito obrigada pela sua presença aqui na Rádio Boa Nova, em destaque, tal como tínhamos referido, então, este carnaval do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, amanhã a partir das 11, e a Rádio Boa Nova também vai estar por lá, e teremos a oportunidade no programa da manhã de lhe dar conta de como decorre, de como estará, então, a decorrer este desfile, este grande desfile com mais de 1.500 figurantes. Vocês fiquem bem, boa tarde. Boa Nova Informação. Entrevistas, destaques, opiniões. Boa Nova Informação. Todos os dias, sempre perto de si e para si. Boa Nova Informação. De Oliveira do Hospital para todo o mundo.